Marcelo Brandão é um dos principais produtores aí da TV brasileira, com uma ampla experiência em várias áreas. Hoje é diretor da produtora Audiovisual Mídia e foi diretor da série Sete Vezes Bossa Nova, uma série que, de 2005, feita com o patrocínio da DirecTV, que foi uma referência aí no levantamento da história da Bossa Nova. O Rogério, por que essa série sumiu da memória nossa aí? Por que ela sumiu da memória? É. Essa é uma boa pergunta, viu, Nassif? Houve um impasse que foi o seguinte, até delicado, é um tema delicado, mas eu não vou me furtar a tocar nele, entendeu? Quando a série foi produzida pela DirecTV, havia outras séries de dramaturgia, havia até um documentário também sobre música, no geral, que estavam tentando concorrer a esse dinheiro, que era um dinheiro de renúncia fiscal do artigo 39. E o presidente, à época da DirecTV, à época, que é o Luiz Eduardo Batista, né, que é o BAP, que hoje é o atual presidente da Sky, embora carioca, ele não tinha muito boa vontade com esse projeto. Não era o projeto que ele queria que fosse o eleito para ter o dinheiro, o investimento da DirecTV. É, motivo subjetivo, imagino eu. É. Né? Mas o presidente da DirecTV Latinoamérica, à época, que era o Milton Torres, que era um executivo muito qualificado, que já havia morado fora do Brasil antes, em Luxemburgo e tal, e ele era baiano. E ele tinha uma afeição às coisas do João Gilberto, naturais, né? A música brasileira, referência para ele, que era baiano, João Gilberto, baiano e tal. E quando o projeto foi apresentado para ele, houve uma convergência que os americanos tinham feito aquela série do jazz e do blues, e eu entendi como oportunidade que essa podia ser uma série para completar uma trilogia musical que fazia todo sentido para uma empresa que era americana e que queria esse produto. Ocorre que quando o produto ficou pronto, embora ele tenha sido exibido no Brasil, o presidente atual da DirecTV no Brasil, né, que fazia o papel do diretor, era o diretor do Brasil, que era o BAP, ele, como eu te disse, ele não teve muito interesse e ele não quis investir nesse conteúdo como ele deveria, porque ele foi feito de maneira onde todos os direitos foram adquiridos e o projeto inicial era que houvesse a distribuição de DVDs e lançamentos de CDs distintos com a coisa, porque ele foi todo gravado nesse sentido. Foi montado um estúdio de 32 canais durante a gravação para já sair os discos prontos. Mas ele não teve boa vontade, enfim, com a série, porque assim, o dinheiro que seria investido depois para poder fazer os CDs e os DVDs eram gorjeta, porque as próprias gravadoras e os distribuidores teriam interesse em ter o produto que já estava pago, consolidado, produzido, realizado. Que bobagem, que bobagem. Então foi um eu acho que foi assim, uma espécie de assassinato cultural, né? Que isso tenha ficado velado, embora a DirecTV tenha exibido no canal 605, houve anúncio na revista Veja e tal, mas ele era para ter sido disponibilizado para a universidade, para televisões públicas, enfim, ele tinha que ter entrado numa seara maior, porque é parte da história da cultura musical nacional. Né? Rogério, um dos pontos que chama atenção, por exemplo, eu passei uma noite ouvindo aí, vendo todos os DVDs aí, um ponto interessante que o livro do Rui Castro, ele falava que havia só dó de peito na época, o Bossa Nova foi um corte, e você tinha um samba-canção e tinha tudo. Sim. E no CD, no DVD, na série, com os depoimentos recolhidos, fica claro que o que houve foi uma coisa que o Baden-Powell já dizia lá, foi uma mudança da noite para o dia, ou seja, você tinha força, que não tinha nada de dó de peito, era uma música muito elaborada, e tudo. Isso. No samba-canção, os caras descobrem o mar, o sol. O guarda que dizia, a gente fazia a mesma música, mas daí vieram da Zona Sul lá com o mar, os barcos. E daí você deu a linguagem universal. Né? Isso, exatamente. Tem até um depoimento em uma das séries que o Tom Jobim conta um episódio que é bem emblemático sobre isso, né? Que ele fala que ele era garoto, tocava numa boate no Rio de Janeiro, passava a madrugada e ele falava assim, bom, eu não conhecia o dia, né? Eu só sabia da noite, porque ele saía às 5 horas da manhã e ia dormir e só ia sair de casa de novo depois das 6 horas para ir trabalhar. Então ele não via o dia, ele vivia na noite, ele literalmente fala isso. E ele conta que ele só cantava aquelas canções sanchonies, né, francesas, música francesa e tal. E ele queria fazer uma música dele. E ele teve essa percepção um dia que ele saiu pela manhã, que estava um dia lindo no Rio de Janeiro, e ele se tocou daquilo e falou assim, gente, como o dia é bonito e eu estou perdendo isso. Isso acabou depois sendo inspiração para ele, para uma das grandes músicas dele, que é de manhã vem nascendo o sol. É lindo, né? Demais. Aquela coisa linda. No fundo era isso, quer dizer, o dia, o mar, as ondas, as meninas do dia foram a motivação para essa nova juventude que fez a Bossa Nova. E que faz o marketing do Rio de Janeiro. Total. Copacabana. Copacabana. É. Agora, um ponto que tem um baita mérito aí a série é fazer essa recuperação do Johnny Alf, né? Porque a gente vendo a música, musicalmente você tinha o garoto, o Johnny Alf, fazia, mas o garoto ele morre antes. E pelo que você conta na série, por todos os depoimentos, era o hotel lá onde tocava o Johnny Alf que o pessoal isso. ia. Ele foi a. O John, inclusive, assim, o Johnny Alf, para te falar a verdade, foi uma das motivações para eu apostar na série e levar a série adiante. Eu conheci o Johnny Alf através do meu pai, quando meu pai ouvia Johnny Alf, ouvia muito falar do Johnny Alf, via o Johnny Alf na televisão, o garoto, assim, menino, lá em Belo Horizonte, TV Itacolomi, TV Tupi, e eu fiquei com essa coisa de Johnny Alf, sabia quem era Johnny Alf. Quando veio a história de fazer a série, eu fui fazer uma pesquisa inicial para poder fazer uma proposição para os americanos, lá levar uma coisa consistente, que tivesse, que se sustentasse, né? E aí eu descobri, quer dizer, vi que o Johnny Alf, na verdade, era aquele rapaz um pouco mais velho que os outros e que fez a cabeça deles musicalmente. Ele tocava lá na Boate Hits, que não tem mais no Rio, ele era residente na Boate Hits, e já fazia as músicas dele, que ele gostava de jazz, e ele já tinha feito essa síntese do jazz, do samba com divisão de jazz, vamos chamar assim. Ele já tinha sacado isso, já, e ele cantava rapaz de bem, cantava as músicas dele. E tem depoimentos muito claros assim, do Carlos Lira, do Roberto Menescal, que convergem para isso, o que torna isso muito crível, né? Que assim, o Johnny Alf, a gente ia lá para assistir o Johnny Alf, que ele fazia a música nova que fazia a nossa cabeça. Ou seja, você tira, digamos, as lendas em torno do Beco das Garrafas e leva para o Ritz, que era o centro. Que era o centro. Inclusive tem um depoimento do Roberto Menescal, que ele fala que ele tinha 16 anos, não podia entrar na boate, e aí ele tinha que fazer um pequeno suborno lá para o segurança do ministro da censura, né? Da censura não, do Ministério da Idade, lá, enfim, o censor, né? Vamos chamar assim, e ele, para ele poder entrar e assistir do fundo ali, do ladinho da cozinha, porque se viesse aquelas blitz para ver se tinha menor na boate, ele poderia sair, porque os outros já assistiam. Então, no fundo, o Johnny Alf, ele é o marco zero. Ele é que começa, de fato, a transformação do perfil musical que norteou a Bossa Nova. Quer dizer, aqueles moleques ali da Bossa Nova, aqueles rapazes, a partir do que o Johnny Alf passou para eles, né, eles emularam uma possibilidade nova. Tipo assim, dá para fazer um outro tipo de música que não é só o samba canção de fossa, ou samba tradicional, no fundo é isso. Agora, a série, ela salienta bem, digamos, a tríade lá, o Tom Jobim, o Menescal e o Carlos Lira aqui, né? Isso. Agora, o João Gilberto, para variar, não conseguiu. Né? Não, o João Gilberto, nós tentamos, como a série tinha um recurso bom, era uma oportunidade que nós tivemos de que o João Gilberto participasse fisicamente. Eu queria muito, nós nos esforçamos muito. Durante duas, três tentativas, ele apalavrou-se, confirmou que ia, e chegava às vésperas da gravação, da confirmação, ele refluía. Ele estava morando em Tóquio, se não me engano, nessa época, ele estava em Tóquio, depois ele estava em Paris, e ele acabou não participando. E depois, quando a série já tinha sido captada e tal, pela conversa dos próprios músicos entre eles, o boca a boca, chegou nele, que era uma coisa séria, que era. E aí ele tentou até assim, mas aí já não tinha mais tempo, porque nós preferimos, ao invés de pagar o cachê dele, que seria um cachê muito alto, né, conforme ele queria, e a gente, nós estávamos dispostos a pagar, nós preferimos comprar os direitos de imagens, entrevistas e música e musicais dele, porque tinha um prazo para entregar, americano, sabe como é que é isso. Agora, ele ele está presente de alguma forma. É. Seria maravilhoso se ele pudesse ter dado um depoimento para nós. Né, agora, uma outra figura referencial que vocês dão a devida importância e destaque lá é o João Donato. Né? Sim. Inclusive com uma declaração lá do Tom Jobim, lá, consagradora. Hoje, né? Hoje eu vou apresentar meu professor de piano. Né? O padre tinha uma queixa muito grande do Tom Jobim, que o Tom Jobim nunca tinha elogiado. O Tom Jobim era meio pão duro de elogio. Portanto, né? Elogio ao João Donato aqui, consagrador. E o João, na conversa que nós, quando a gente percebeu que ele também teve em algum momento uma fusão ali com o pessoal da Bossa Nova, ele contou pra gente que ele tinha ido a Cuba, tinha visto a batida da rumba, levada da rumba, o piano, a participação do piano na rumba, e na sequência ele foi para a Califórnia. Quando ele chegou na Califórnia, só tinha músico cubano. Los Angeles só tinha os músicos cubanos, estavam exilados, estavam todos lá. E era a grande música do momento, aquela coisa meio tchá-tchá-tchá, rumba, o tchá-tchá-tchá. E ele incorporou aquilo, e quando ele volta ao Brasil, ele percebe que está tendo esse movimento da Bossa Nova, essa coisa estava avançando, ganhando as rádios, os artistas gravando, tinha um espírito aberto, né? A população estava aberta a essa novidade. Ele, porra, fez uma assinatura muito peculiar, porque ele fez um mix da Bossa Nova com essa latinidade da rumba. E ele já tinha o sincopado lá do acordeon também. Do acordeon. Né? Então, assim, ele acaba criando, eu diria assim, uma Bossa Nova muito pessoal, né? Uma marca dele muito, muito, é muito autoral, né? Um outro nome importante que você traz também à tona lá, ele surge um pouquinho depois da Bossa Nova. Mas marcou demais, é Marcos Valle, inclusive. Marcos Valle. Porque é aquela história, né? Assim, quer dizer, olhando, se você fosse olhar numa escala, assim, num gráfico, era assim, o Johnny Alf que fez a cabeça daquela turma, que fez a cabeça de uma turma mais nova. Então o Marcos Valle, ele era aquele menino que estava vindo depois do Menescal, do Tom Jobim, né? Ouvindo a música dos caras. Então ele já tinha uma informação musical vinda de uma juventude que ele admirava, e ele também tinha um talento e os interesses dele da música negra americana. E ele percebeu aquela possibilidade. Ah, né? Da música negra americana. Ele tinha uma referência, ele gostava do piano dos negros americanos, o jeito que os negros americanos tocavam o piano, meio blues, o jazz americano. Então, ele cria, você pega, tem alguma música dele que é o Samba de Verão. Samba de Verão é um negócio espetacular. Assim, uma vez eu brinquei até com ele e falei assim, pô, você já imaginou Samba de Verão cantado pelo como é que ele chama lá? O Ray Charles? Não, o outro, o Steve Wonder. Ah. Eu falei pra ele, vai ser um negócio espetacular, porque aquela Samba de Verão. Digamos assim, uma segunda geração da Bossa Nova, né? Quer dizer, ele leva a Bossa Nova para um público mais jovem, que foi perpetuando essa escola musical na MPB, né? Agora, isso aí faz parte da própria mitologia da Bossa Nova. Quer dizer, o esgotamento da Bossa Nova se deve ao esgotamento da Bossa Nova, porque tem algumas explicações lá meio esotéricas, né, dos autores. Né? E tem um pouco também, Nassif, eu acho que quando dizem eles nas conversas internas, o Carlos Lira fala muito isso, ele fala assim que houve esse esgotamento também um pouco porque centraram a Bossa Nova muito em cima de Tom, João Gilberto e Vinícius, e aquilo se esgotou, e não era só aquilo. Tá, tá. Tinha mais coisa, então as gravadoras, o público. Mas exageraram muito na época, eu lembro. Hi-fi em Bossa Nova. Ficou over. E criou uma rejeição para uma geração que estava chegando. Já, nesse momento já tínhamos tido o golpe de 64, já tinha um ambiente diferente, e essa juventude que veio, já veio, o próprio Carlos Lira fala isso, né? Quer dizer, ele essa coisa politizada, da resistência, com uma música que tinha um verniz mais politizado, e criou-se lá o label Música Popular Brasileira, como se a Bossa Nova não fosse Música Popular Brasileira, que para mim isso é uma dicotomia, uma contradição, né? Tem até um depoimento de um percussionista, que eu me fugiu o nome agora, você deve ter visto, é muito legal, porque ele pega a Bossa Nova, ele vai batendo, e ele vai tirando coisa, ele vai falando, é samba. Não, Laércio Freitas. Laércio Freitas, né? Pai da Thalma de Freitas. Ele fala, é samba. É, né? Isso, que ele fala, o batido vai tirando o ritmo, e vai, esse no fundo é samba. Então é música popular brasileira, não dá pra entender que aquilo é MPB, isso aqui. Isso aí não é legal, né? Eu senti falta lá do cara que faz a transição efetivamente para MPB, que é o Baden, né? O Baden também, assim, a gente cita, a gente fala, quer dizer, eles falam do Baden, mas a gente não conseguiu. Registros aí? Não, na verdade, Nassim, foi montar uma química onde ele coubesse para fazer essa transição. Porque você começa a trabalhar com limitação, você é editor, você sabe assim, o que, que fica e o que, que vai. É uma angústia, porque não dava para fazer 10 capítulos, entendeu? Então, caberia facilmente. Caberia facilmente, porque o violão dele é cheio de referência bossa nova, né? Carnegie Hall, o que, que vocês levantaram lá de... Carnegie Hall, para mim, a surpresa, inclusive, a história que eu tinha de Carnegie Hall era aquela que todo mundo tinha, que os caras tinham ido lá fazer a bossa nova e que tinha sido a consagração, que o Luiz Carlos Barreto até conta, falou, quando os meninos foram lá, que chegaram, que posaram no avião aqui, eu não lembro quem falou, que grita da escada, conquistamos Nova York e tal, entendeu? E no fundo, quando nós começamos a pesquisar, nós vimos que, no fundo, era o produtor americano, que não me foge. Não, o Leonardo Feder, né? Isso, que fez organizou, era um festival de música, de world music latino-américa. Então, levaram gente do Paraguai para tocar guarânia, os índios bolivianos para tocar aquela música andina, peruanos, etc. E tal. E como no Brasil era aquilo, era vamos dizer assim, o cardápio do momento, era a novidade, eles colocaram, né? E tem histórias maravilhosas que falam que o Carnegie Hall, que é gigante, né? Tem vários camarins e aquele monte de gente. Aí o Carlos Lira, muito mal-humorado, porque teve uma hora que ele falou que pra ele tinha sido demais, porque estava um grupo de pífanos peruanos tocando uma música indígena com um cara dançando, né? Com aquela asa do pombo e tal. E ele falou pro Tom, ele falou, pô, Tom Jobim, vamos embora, pô, isso aqui é uma palhaçada. Venderam pra gente que era um show nosso aqui no Carnegie Hall. Isso aqui é um festival, vai tocar depois da gente, ainda vão tocar mais uns 20 caras, né? Olha, ninguém vai se... Pô, esse negócio nós temos que ir embora e tal. E o Tom Jobim vira pra ele e fala assim, ô, Carlinhos, você assinou aquele papel? Você assinou um papel? O que é? Você assinou um papel? Ah, assinei. Falei, pô, pois é, Carlinhos, aqui aquilo ali dá cana, não podendo ir embora, não. E aí eles entraram como atração do Brasil naquele momento e tocaram, e foi um sucesso do ponto de vista deles propriamente, porque tinha gente muito graúda na plateia, como o próprio Miles Davis, que estava na plateia aquela noite porque tinha sido atraído por essa novidade. Falava, tem um cara lá, o João Gilberto, toca um violão, o Menescal, não sei o quê. Então foram os caras do jazz e músicos para ver especificamente a bossa nova brasileira, mas tiveram que engolir lá os... E a Carmen Costa, como que ela entra nessa? Os andinos. A Carmen Costa, que nunca foi, nem antes, nem durante, nem depois de bossa nova, ela canta lá em Carnegie Hall. Canta. Porque eles queriam levar, era a história da delegação, né? Parece que ela foi, que era para ter ido no lugar a... Como é que ela fala? Hoje eu estou com lápis de memória. Devia ter estudado mais. Que gravou antes do Chega de Saudade, que o Elisete. A Elisete. E ela foi porque ela fazia parte do grupo, tinha muita gente em torno, sabe? Era turma, era uma coisa de turma, era uma turma. Então ela foi, que era uma novidade, né? Ela e fica aí, depois do Carnegie Hall, quem é que fica lá nos Estados Unidos? Depois do... Eu não sei te dizer isso com precisão. O Carlos Lira fica um tempo que ele conhece a Kate Lira, inclusive quando ele conhece a Kate Lira. O João Gilberto, que recebeu o convite, a gravadora na época pediu para fazer, porque percebeu. O Tom Jobim também ficou um tempo, né? E que eu tenho informação são esses. E a partir daí, por isso que Tom Jobim e João Gilberto meio que se consolidaram, entendeu? Porque eles tinham um tipo de sonoridade de música, era muito próxima do jazz americano. Tem... Alguém uma vez disse também na época da gravação, não sei nem se isso está na gravação, assim, que Na verdade, a bossa nova tinha revitalizado o jazz americano, isso, que parece que tinha chegado numa encruzilhada. Ele já tinha tido o auge do bebop, que foi quando o João Donato... Foi o João Donato que falou isso. O João Donato chegou lá e falou, pô, tava no auge do bebop, depois veio essa coisa da música latina. E ficou meio esgotado, eles não sabiam muito mais para onde ir. Não é que ia acabar, mas estava aquilo ali, quer dizer, releitura. Jazz muito complexo. E começou a ficar muita coisa de complexidade, muito... O Wynton Marsalis fala isso, que começou a ficar muito... o ego, né? O sol, os caras, os grandes egos, solando. 10 acordes pro tempo aí. E aí ele considera isso que era uma. Como é que se chama assim? Era uma. Como eles dizem nos solos do jazz, né? Quer dizer, improvisando sobre o mesmo tempo, mas que não tinha novidade. Os discos saíam e tal, não tinham novidade. E que quando a bossa nova chegou, eles viram uma possibilidade, até porque o tempo da música brasileira era diferente do tempo que eles tocam, negócio de compasso, né? Essa questão da métrica do compasso. E para os caras acabou sendo uma grande porta de saída, né? Que eles puderam dar uma oxigenada. Ô, Rogério, vocês encontraram até o autor das capas aí do... Isso, da o César... O César... Não é César Camargo, gente. É César... Desculpe. Não, mas... Conseguimos. Esse charme que tem aqui do preto, branco e vermelho, né? Com essa... Com esse minimalismo das capas, era esse senhor César. Ele era um artista gráfico que trabalhava freelancer para as gravadoras na época, recebia por RPA. Ainda falei para ele: você não tem direito, pô, suas capas foram reproduzidas, relidas, reinventadas, recriadas. Ele falou: naquele tempo não era assim, a gente vivia muito, né? Era tudo muito livre. Você fazia um RPA, você fazia a capa lá, entregava, recebia um RPA lá, que era o famoso para você descontar. Você pegava aquilo ali com um cachê, descontava e foi. É. Né? E nós encontramos ele já senhorzinho. Você pegou, inclusive, o egípcio lá, do estúdio lá. O grande produtor aqui do... O Aloysio? Não, o outro. Da elenco, como chama, gente? Agora eu que deu branco em mim também. Vamos ver aqui, ué. Quem que é? Não é o Aloysio? Não, o Aloysio eu vi alguns depoimentos. Aloysio Oliveira? Não, o cara da Philips, lá quem... Ah, claro, é o que desceu aqui no Rio de Janeiro, desceu por acaso, que ele ia para Buenos Aires, ele desceu no Rio e ele gostou pra cacete da cidade e perdeu o navio de propósito e ficou no Rio de Janeiro. Então... É o... Argelino, né? Ele é Argelino, é? Não, é Argelino. Argelino. O Cacilda Becker, grande amigo, grande figura. Ele dá um depoimento muito bom lá. É isso. Gente, como é que é o nome dele aqui? Ah, não, vou ser obrigado a pesquisar isso aqui. Não pode não, cara. Como assim? É o... Pô, o nome dele aqui, tô vendo ele aqui na minha frente. Ele foi me procurar, ele foi o coordenador do ano do Brasil na França. Isso, que isso. Fez o cross-media dos artistas e tudo, que foram pra... É o cara que não. Depois foi da IEMAI, ficou poderoso. É. Produziu a MPB, grandes artistas da MPB. Gente do céu. Aniversário dele de 70 anos, o convite era até o passaporte dele, sabia? Ele tinha o passaporte original dele gravado na época. Ele imprimiu o passaporte como um convite. Ai, meu Deus. Sabe o que? Deixa aqui o São Google, não deixa de falhar aqui. Vou te contar, hein? Essas noites mal dormidas provocam esses hiatos de memória, né? Esses lapsos de memória. Gente, como é que... Midani. André Midani. Agora não me traiu. André Midani. Pô, pelo amor de Deus. Ele vivenciou, ele pegou o começo disso, né? E produziu grandes caras e tal. E depois deu uma grande contribuição para a explosão da tal da MPB, mas já na década de 70, com as grandes artistas, Fábio, Carralho, o próprio André Nascimento. Eu não lembro agora, o André Oliveira, você conseguiu alguma gravação? O Aloysio Oliveira? Sim. Se nós conseguimos gravar com ele, não. Não, com ele não, mas com ele a gente morreu. Não, nem vídeo, nem nada, não conseguimos. Não conseguimos. É isso que eu estou falando, nós não conseguimos levantar, não achamos nada dele, nem de áudio, nem de vídeo. Nem nos Estados Unidos lá? Não. Ele vai com banda não rua. Não consegui. Ah, não, tem umas coisas, mas não tem imagem dele. Tem a imagem do Bando da Lua, falam dele, mas dele propriamente dito, não. É, porque O Brasil tem esse péssimo defeito, a gente não registra nada visualmente. Né? Eu, a série do blues americano, eu fiquei impressionado de ver, porque tinha, falava assim, olha, teve um negro aqui, X, que produziu essa música, que criou a raiz para essa... Não, o cara está preso lá no Mississippi. Os caras foram lá, tiraram o cara da cela, gravaram o cara, uma música, câmera fixa, um take, mas você tem o cara... Você vê a imagem dele, tem ele tocando. A gente não tem isso. Você tem só aqueles filmes da Atlântica lá que. Pois é, mas a televisão nossa, por pobreza, gravava e apagava. Gravava e apagava na época do videotape, então não ficou nada. Tanto é que a maioria das imagens nós encontramos fora do Brasil. Aqui nós encontramos muito acervo fotográfico por causa da revista O Cruzeiro, graças a Deus, O Cruzeiro e Manchete. Então tinha muito arquivo fotográfico. E alguns arquivos de áudio das rádios da época. Interessante também a celebração da Nara Leão, a primeira a pegar o violão. Isso, classe média alta, né? E ela teve aula com o Roberto Menescal. Sim, mas antes do Roberto Menescal, ela teve aula com o Patrício Teixeira, que era um compositor dos anos 20, lá daqueles bem tradicionais. Porque diz o Menescal, na época, ele tinha 16 anos, que foi. E o Nelson Motta fala isso também, a gente conversando assim em off, ele fala. Foi um boom de violão no Rio de Janeiro. Então aquela história de método Mário Mascarenhas, de método George, não sei o quê, foi pro ralo. Todo mundo comprou violão para pegar a tal da batidinha, porque é o que o Johnny Alf falava, brincando, pô, o piano não dá para levar o piano para a praia, mas o violão você leva, faz uma rodinha. O de Jorge chegou, nossa, a produção da de Jorge na época lá... Virou, e que era um instrumento marginalizado, associado ao negro do morro, o sambista, que era um troço, e aí virou um instrumento de classe média, que trocou o piano, para o instrumento de classe média, era o piano na sala, né? E você tinha até um tique lá, que era chique, eu lembro da minha adolescência, quando você ia para a cidade, tipo, o violão nas costas. Isso, não, tem altas fotos, isso era um charme, né? O Tiorão ficava louco da vida. Pois é, mas o Menescal, o Nelson fala, pô, Rogério, a gente namorava tanto um violão fazia tanta diferença, paquerar como se o melhor amigo do adolescente. Você tinha que tocar pelo menos uma música, né? E curioso que a bossa nova chegou no Brasil, sei lá, aconteceu na época que os Beatles estavam arrebentando. Por exemplo, eu em Belo Horizonte, eu fui mais impactado pelos Beatles em Belo Horizonte do que pela bossa nova. Embora eu tenha ouvido bossa nova. Mas no Rio não colou, que eu falava pro Nelson, mas o que você acha? Ele falou assim, Rogério, pô, os caras cabeludo, botinha, terno, porra, a gente andava aqui de tênis, bermuda e camiseta florida, né? A gente tava mais pra Havaí do que pra clima inglês. Se pegasse a música internacional, o Elvis, eu tô falando que chegava aqui, né? O Elvis Presley já estava um pouquinho. O Frank Sinatra estava no auge. Que eram os grandes crooners, né? Gozado ainda tá. O Frank Sinatra pega o vácuo que foi criado pelo Nat King Cole, né? É isso. Né? Quando o Nat inclusive King tem Cole. Aquela gravação dele com o Jobim ali, que foi consagrador, hein? Ali foi o ISO 9000, né? ISO 9000. Total. O Tom Jobim é que figura. Tom Jobim, olha, assim, eu não sou músico, assim, eu gosto de música, tenho filhos músicos, minha mãe era música, eu gosto muito, sei que eu tenho ouvido musical, eu leio muito, pesquiso muito, eu tenho a impressão, assim, o Tom Jobim, ele é uma continuação, assim, do Villa-Lobos, né? Você tem aquele espírito, então, o Villa-Lobos tem um Tom Jobim, o Tom Jobim criou vários gênios abaixo dele, né? Assim, nasceram vários pianistas por conta dele. Mas quando você fala da influência do Villa-Lobos, tem na canção brasileira, o início da bossa nova, que são aquelas canções que ele faz com Vinícius e tudo, modinha. E usar aqueles corais, né, que ele gostava, aqueles corais com o andamento dos corais, dos jograis, voz, né? É um escândalo, né? O Tom Jobim, pra mim, ele é um gênio. Eu considero ele um cara genial. Genial até o jeito de ser, né? Eu não convivi com ele, eu tive poucas experiências com ele. Uma vez nós gravamos com ele, eu dirigi aquele programa do João Dória Júnior, quando o João era um apresentador de televisão. A gente tinha um programa na Rede Manchete. A Manchete, você se lembra, o bordão da Manchete era televisão de classe A. A Globo era televisão popular. Era televisão. Então eles queriam fazer uma televisão para um andar de cima. E esse programa Sucesso era um programa de muito prestígio, realmente de muito sucesso, que entrevistava grandes personalidades pelo mundo afora. E uma das personalidades foi o Tom Jobim. E quando nós fomos gravar na casa do Tom Jobim, ele, com aquela simplicidade dele, né, camisa aberta, e eu conversando com ele, ele falou assim: não vai querer gravar lá onde tem um piano ali no estúdio, não. Eu falei: não, eu quero gravar com você andando aqui perto dos passarinhos. A casa dele tinha aquela mata lá. Isso é bacana e tal. Eu falei: mas nós vamos ter que gravar depois com o piano. Ele: não, mas tudo bem, o piano é lá, agora conversar aqui e tal. É. Aí, na hora que nós fizemos a proposta, chegamos: ó, João, nós vamos gravar com o João. Não, mas porra, acho que tem que gravar ali, não sei o que que tem. E aí o Tom Jobim ouvindo, aí eu falei: bom, Tom, então nós vamos ter que mudar o nosso plano. Ele falou: é, assim, tem uma ideia nova, né? Uma coisa nova, né? A gente gravar aqui no numa ironia fantástica, né? Vamos gravar uma coisa nova, que tem do piano e tal, que ele já estava de saco. E depois, nessa mesma gravação, o João Dória dá o briefing para ele. Fala: então eu vou começar. Você começa dizendo o que você fez, né? Quanto tempo você é no currículo e tal. O Tom Jobim fala para ele, fala assim: ah, você quer que eu vou falar? Ah, então tá legal. Aí ele fala: ah, tá, comecei a fazer música. Então, ele já tem aí 30 anos de janela, né? Aí o João interrompe e fala: não, mas 30 anos de janela? Não, porque 30 anos, eu estou na estrada, estou tocando há 30 anos. Aí ele falou: é, mas é melhor, então eu vou fazer de um outro jeito, eu vou apresentar e passo para você. Aí o João: ah, o Tom Jobim, não sei o que tem, há 30 anos de carreira, então, né? Você quer dizer 30 anos de janela, né? Entendeu? Pra colocar. Meu pô, ele já tinha toque, até pra perguntar, ele tinha toque. E o João Dória. Um tom gozador, né? A cara dele, você olhava, você começava a rir, ele fazia aquelas caras, assim, figuraça, né? E cara genial. E uma pena que ele tenha partido tão cedo, eu acho que no auge, assim, sabe? Porque eu acho que ele ia ter tanta coisa ainda pra fazer. Né? Tinha acabado de ganhar o Grammy. É. Entendeu? Eu lembro quando morreu a Sarah Vaughan, que a Globo pegou ele lá em Nova York. Você viu, morreu a Sarah Vaughan? Ah, é? Pois é, morre ela, tá todo mundo morrendo. Não, e eu falava, Tom, mas você é um cara diferente, assim, aquele falou, você acha? Ele falou: bom, mas você é o único cara que come chuchu com camarão numa plataforma que é uma churrascaria, pô. Entendeu? Assim, porque ele só ia lá para comer o tal do camarão com chuchu e tal, entendeu? Ele era um cara diferente, ele era diferente. Ele olhava para o mundo de um jeito diferente. As letras dele, né? O olhar dele para o Brasil, para a natureza, para o povo. Eu acho uma pena quando ele ter falecido. E tem a história dele com o Lô Borges, que ele era muito apaixonado pelo Lô Borges, né? Até que ele gravou Trem Azul no disco que ganha o Emmy, e ele faz uma versão em inglês de Trem Azul. E ele chamou o Lô Borges para conversar sobre que ele ia gravar a música do Lô, o disco e tudo, né? Ele gostava muito do Lô, e ele foi com o Lô pro plataforma, e ele conta, o Lô contando essa história, fala: olha, ele me levou pro plataforma, achei que eu ia entrar no churrasco lá, chegou lá, era o chuchu com camarão do Tom Jobim. Ele falava: Lô, só você vem aqui comigo comer chuchu com camarão. Sabe quando ele morreu, um amigo meu, Sérgio Cissa, que deve ter conhecido, jornalista, o Sérgio veio naquela tristeza, falou: Nassif, morreu o nosso Ayrton Senna. Realmente, para nós, ele tinha a dimensão do Ayrton Senna para o resto. Sim. E foi, e ele conta, o Lô lamenta, o Lô fala assim: pô, quando eu conheci a Elis Regina, que Elis Regina gravou minhas músicas, logo na sequência ela morreu. Aí eu conheço o Tom Jobim, ele grava minha música, bota minha música no mundo, ganha um Grammy e logo na sequência morreu. Eu não vou querer que ninguém grave mais, ninguém famoso mais grave as minhas músicas, não. Porque ele grava com aquele cor bacana, aquelas mulheres, aquelas vozes femininas. Mas é demais, né? Blue Train, né? You turn the blue train. E faz em inglês. E o Lô fala: porra, eu esperava tanto, porque eu achava que eu ia fazer um show ao vivo com ele. Ele falou pra mim: nós vamos fazer um show ao vivo, você vai tocar essa música comigo. E aí o cara vai fazer uma cirurgia E é um negócio imponderável, né, Nassim? É, por isso que a gente não pode perder tempo com muita picuinha, viu? Não, tem que viver bem. Se até o Tom Jobim morreu... Se até o Tom Jobim morreu... Rogério, obrigado aí, Jô. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse trabalho. E aqui, se não me engano, em 2018 parece que os direitos ficam liberados, assim, saem, da, vamos dizer assim, da 50 anos lá? Não, não, os direitos da DirecTV, porque a DirecTV hoje, a DirecTV Latina América já mudou de nome, de dono, e aí talvez a gente consiga produzir essa caixa de DVD para colocar para o mercado, entendeu? Muito menos no sentido de fazer lucro, make money, muito mais no sentido de difundir esse momento mágico. Vale a pena, né, que vocês fizeram um documento histórico. Ô, Nassif, vindo de você... É um prazer ouvir isso, um elogio, me sinto realizado, porque no fundo foi um trabalho feito com a vontade de deixar essa contribuição, né? Tinha até um outro projeto depois desse, que era o Clube da Esquina, mas os mineiros lá são muito barrocos, viu? Sim. Eu, como mineiro, tenho o direito de falar. É muito barroco, é muito rococó, você não consegue juntar... Só deu certo fora de Minas, viu? Não, e você não consegue juntar todo mundo, tem muitos senões e muita coisa, porque era uma história para ser contada também. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Que era um grupo fazendo música fora do eixo Rio-São Paulo, com o olhar para a cultura mineira, do mesmo jeito que eles tiveram o olhar para a cultura do mar e do sol no Rio. Os tambores de Minas. E a cachoeira, a natureza, os valores mineiros, né, de amizade, enfim. É gozado, não. Caetano falando do Milton, tempo, quando o Milton surgiu, a gente achou que era do Lobo, que tinha ouvido o jazz, depois a gente percebeu que era um monstro. Gil, o Gil conta, acho que o Gil, o Caetano, eu não sei se ele conta no livro, mas ele contou isso para mim numa entrevista para o Zé Maurício Maquilini, naquele programa Por Acaso, que eu dirigia, que ele fala que eles ouviram uma música, né, um cara tocando um violão, e que o Gil era mais curioso que ele. O Gil saiu da coxia e foi lá atrás, que ele estava sentado assim numa escada na coxia, e que o Gil ficou olhando para aquilo, chamou o Caetano e falou: vem cá, olha lá o nosso Miles Davis. É, do cacete. É isso aí. Quanto tempo deu? 36. Boa, boa. Depois você tira os hiato aí O Alzheimer. Eu tenho uma grande defesa contra o Alzheimer. Eu fui esquecido desde criança. Você quer fazer algum take? Você quer fazer algum take específico? Porque tem várias fotos aqui que fala de Tom Jobim, dos caras. Você pode. Mas pois é, Nassif, obrigado aí pela. Trabalhamos. Você viu falando aí do Marcos. Olha aí, isso aqui foi um show que ele fez na época lá, e que eu guardei essas coisas para ter como acervo, assim, né? Ah, foi legal demais ter feito isso, cara. Foi um prazer. À medida que você vê que as coisas vão acontecendo, que é o que vai acontecer com a nossa série, que vai acontecer. Amanhã eu tenho uma reunião com o Fernando. Eu já vou propor para ele a gente tentar gravar já quem for possível. Tem que pegar o Delfim. Entendeu? Pois é, gravar o Delfim, algum outro que esteja por aqui. O Delfim é essencial porque está 90 anos aí. Daqui a pouco começa a esquecer parte, né? E ele é um grande personagem. É o cara que vai. É o cara, né? Para a gente explorar, para mostrar todas as inconsistências teóricas aí, porque ele. Além do conhecimento do Brasil e tudo, o conhecimento dele geral, né, da economia, da parte sociológica, política, é muito grande, né?